Vivo em um mundo onde cê sabe o é pecado, onde o bom senso é totalmente descartável. Todo mundo sente que está sendo sufocado, mas se autoconvence que isso é confortável. No trem, ideias inúteis, e sempre discutem sobre coisas úteis. É perverso desse universo, só o retrocesso é que faz sucesso. O objetivo é emborrecer mais, e o resultado tanto faz. Ser ponderado não carrega valor, a ignorância está a todo vapor. Essa é a lei, não traz lucidez, mente escassez, mente escassez. Não ontem vez, pra quem está em busca de caminhos positivos, o planeta é estupidez. Esse é seu planeta, seu planeta, seu planeta estupidez. Só enche sua mente de porcaria. Eu não falo de amor, mas agem como um ator. Sem conceito do respeito, condutores da dor. A gente vale o que tem, se não tem, não é ninguém. Nossa vida se baseia em somatório de bens. No trem, ideias inúteis, e sempre discutem sobre coisas úteis. É perverso nesse universo, só o retrocesso é que faz sucesso. O objetivo é emburrecer mais, e o resultado tanto faz. Nutrem, ideias inúteis, e sempre discutem sobre coisas úteis.